Família. Família brasileira. Família. Família. Família. Família. Família. Minha mulher. Família. Minha família. Minha mãe, neta, Lucimar. Família. Esposa. Família. Minha família. Família. Família quadrangular e evangélica. Minha família, meus filhos. Filhas, filho. Meu filho ou minha filha. Aprenda sexo nas escolas. Meus filhos. Sofia e Luna. Bruno e o Felipe. Filhas. Filhos. Duas filhas. Meus filhos e meus netos. Aos meus netos. Neto Pedro. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Eu vou passar para o meu filho. Pra quê? Nós temos um presidente da Câmara fudido, presidente do Senado fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados. Ele bota de ver o Brasil, o voto. Não é possível, deputado. Deputado, não é possível. Pelos fundamentos do cristianismo. Em nome de Deus. A Deus. De Deus. Grande arquiteto do universo. Deus acima de todos. Deus. Evangelhos da nação toda. Trabalhar, bebendo pinga, fazendo filho e vivendo as coisas do governo. Bebendo pinga. Bebendo pinga. Bebendo pinga. Bebendo pinga. Bebendo pinga. Pinga. Bebendo pinga. Nós temos um presidente da Câmara fudido, presidente do Senado fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados. Pela minha, em nome da minha querida corrupção. Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus tenha misericórdia dessa nação. Tenha misericórdia dessa nação. Tenha misericórdia dessa nação.